Aí, mano, aposente o seu calibre e dispense a farinha que espaça a quadrilha. O nosso sonho do cadáver embaixo do jornal, o moleque comendo crack, é o que o sistema brasileiro de corpos quer. Pobre se matando, pobre trocando tiro entre si, pobre morrendo na mão da polícia, pobre no cemitério. Seu troco, seu escudo pra controle do PM. Mano informado, digno, se valorizando. É embaçado, mano. O Brasil treme. O Brasil treme. O Brasil treme. Eu não nasci pros click-clack e os punk nervoso que faz pros leque o Superman. Moleque ataca de sangue no olho, crime nervoso. Jogue o jogo da vida bandida, não deixa opção. Carreira final é fatalidade, crime, cadeia, velório e caixão. Coroa chorando, filho sem pai, não valia a pena a ostentação. Mas diga a verdade, Cristo é o caminho, nele eu faço esta oração. Liga meus manos que estão ludibriados com este mundo sagaz e perverso. Seus inimigos te arrasta e te cega, além de tudo, ponha seus pés toda sua glória. Se você se prostra, enche de brilhos que late, arrasta sua alma, sua proposta. Lucifer bem eficaz, engana sua mente. Enquanto isso te afasta de Deus, proceder é real, pense e repense. Aí o dragão tá te olhando, te observando, constantemente entra em cena. Mano, passa o pano, se a cachorra te elege, as tracas te vacina. Infelizmente o crime, cadeia é morte sem vida. Monstro não é quem morre, é inteligência. Na selva de pedra vê-se Golias com sua presença. Pobre se matando, pobre trocando tiro entre si, pobre morrendo na mão da polícia, pobre no cemitério. Seu troco, seu estudo pra controle do PM. Mano informado, digno, se valorizando. É embaixado, mano, o Brasil treme. O Brasil treme.